atualizar o seu pendrive. É de Bez no violão. Se eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que cabe eu nessa mala e também? Imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Só a galera que tá na sofrência. Que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Essa mala aí também. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que cabe eu nessa mala aí também? Eu nessa mala aí também.